491 da Trip, atenta pássaros durante o eixo de aproximação, reportado aí ligeiramente à esquerda. O vento 100 graus com no 3 nós, o altímetro 10 no 2, autorizado o pouso, pistão 0, Trip 5491. Teve pouso para o Trip. Informa o tráfego com Chimango, altitude 500 pés, sobrevoando o mar, sua direita, não interfere na sua aproximação. Show de bola. Excelente, Mike, boa tarde. Confirmando para Serra, November Delta Vitor, nível 430. Afirmativo. Papa Romeu, quilo, Papa Mike. Ainda mantendo a posição aí, 510. Qual a distância, Salvador? O quilo Papa Mike. Para o táxi, passageiro 2231, 44 a bordo. 5 horas mais 30, alternando Brasília para o táxi. Passageiro 2231, no táxi via parte principal, Índia Alfa, até a ponte espera da 10, ponte espera torre 1 no 8.95, ajuste 10 no 2, bom voo. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Salvador, Sanemia 201, autorização 380 Galeão. Sané 6201, foi quem chamou para a cópia? Afirma, senhora. 380, pronto para a cópia, copiou a informação, tango. Sem informação, tango, confere. Só um instante, cópia. Prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando o número 2. Obrigado. Juliette, Mike, na escuta? Só confirmando, é negativo o RVSM ou essa informação é equivocada? Então, autorizado para Serra, November Delta Vitor, nível 430, decola da 197 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Perzulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5003 no transponder. Mike, Juliette, Mike, correto, na Aerostar, já possui POB? Só com 2 a bordo, tango, pronto para o tráfego. 2 a bordo, tango confere, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, em 1 no 8.95, ajuste 1012, um bom voo. Trip 5491, Juliette, parte 3, atenta ao sinalizador. Juliette, parte número 3, trip 5491. Torre 118.95. Controle 3, 08, Gol no 601, identifica, chegada bom, ofereça para 4.000, ajuste chama 092. 092, chegada bom, ajuste 4.000, 609. Gol 9093, desça para 2.000 pés, ajuste chama 012, está livre LF. 2.012, livre LF, 093. É 6201 no pronto, copo? 6201 no pronto, agora copo. Só confirmando, eu tenho pré-aprovado 360. Copio 360 ou aguarda coordenação 380? 360, podemos copiar. Gente, autorizado então Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-1-3 no transponder. Autorizado Galeão, nível 380, decola da, curva, da pista 10 com curva direita após, saída da El, Leda, Bridge. Apertou 1-0 após bridge e de acordo com o plano SMAP, Luz, Barbacena, Toquim, controle 120.8 e aciona 5013, o Oceaner 6201. Oceaner 6201 apenas confirmando o nível 360, ok? Ok, desculpa, correção 360, autoridade. Correto, portão 1-1 chama pronto para o SPEC, saneamento, Oceaner 6201. Então, onde chamaremos, né? 2-1. O trip 5495 é o número 2 para a cópia, prepara a saída coral aguardando. Coral aguardando. Confirma a segunda aeronave, mano, solta. Autorizado, reporta táxi, gol no 75. Autorizado, contidec. Quilo Romeu, Oscar, pronto, copos. Autorizado para Morro de São Paulo, no 1000 pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 1-2-0, decimal 8, torre em 1-8, decimal 9-5, aciona o padrão 0-1-5-3. Correto, não confirmo o PLB. Gente, transfere agora a torre e o ajuste 1012, um bom voo, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, reporte para o táxi. Visual, bastante checado, Gorão 093. Reduza para a aproximação, complete com a torre 1895, bom pouso, bom final de ano. 1895, já está exigindo. Pronto, cópia. Autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída coral e após coral conforme a rota do voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado 140 para Ilhéus, decola da 1-0, curva direita, saída coral. 120, decimal 8, o controle de saída, 0260 no transponder, trip 5495. Trip 5495, correto, no par 3, vamos para um SPEC. Repito. Qual é o SPEC 3190 de Bruna? São 3190, boa tarde, táxi via Alfa, importante, táxi seu Juliette para ingresso. Alfa, reporta seu Juliette, 3190. Beleza. 4 horas da presença. Excelente. Táxi via pista, reporte sobre a cabeceira 1-7, pronto, o Mike Gillette Mike. Vida autorizado direto na pista, táxi café 1-7, reportagado, pronto, Mike Gillette Mike. Afirmo. O Gol 9093 informa o Chimango, à sua direita, sobrevoando o mar, altitude de 500 pés, não interfere na sua aproximação, o Gol 9093. 7, vai receber a notificação. Quilo Romeu Oscar, reporte no ponto espera táxi aí, papá. Altímetro no 0, no 2. Passarei 2231, decolado 227, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, deu boa tarde. Bom voo. O TAN 3190, agilizando, por gentileza, Juliette 05. Passaredo 2231 descolou na Momo. Passaredo 2231, boa tarde, contato. Suba 180, precisa sair da Momo. 180, na Momo, Passaredo. Quero para agilizar a decolagem. O PLB, o quilômetro, a autonomia? E autonomia? Enter. Para a curta, gol 0093. Do pouso, pistão 0, vento 100 graus com 11 nós, gol 9093. Repouso na 10, gol 9093. Atu Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste 1012, bom voo. Sente após a aeronave da França, a parte Índia para o ponto espera da 10, torre 8.95, ajuste 0927, obrigado. Presente setor, altitude de 500 pés, o Guardião 04. Sente, mantendo o setor 04. Aqui com o Delta, até a próxima. Salvador, 3567 da TAM, formação Tango, tá no gate 3, pronto, autorização de tráfego Brasília. TAM 3567 foi quem chamou o solo para cópia, Brasília 380. Afirmativo. Formação Tango, autorizado Brasília, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0-8 e aciona 5-0-1-4 no transponder. 3567 autorizando Brasília, nível de voo 380, conforme o plano de voo. Saída Arbor, transição Elefa, decolando da 10 curva na direita. Roger, essa percepção é Sirius do Luno 7, controle 1208 e o transporte 5-0-4. TAM 3567 correto, portão 3, chama pronto, back ensinamento. E chamarei quando pronto. Gol 9093, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 1-9093. Galera, comunicações, vou usar 80, reassumindo a proa de barreiras. Ok. 270, até cruzar 80, caso de falha, voado para direto barreira. Obrigado. Bono 755 é o número 2 para decolar de Salvador. Mantenha a posição cabeceira 1-0. Não há tráfego no momento de reportar a final do 1-0. Sente, mantém posição na 1-0. Bono 755. Jet Mike, após a decolagem, mantenha a pro-decolagem até atingir 1000 pés devido ao chimango no setor sudeste do campo, o Mike Jet Mike. O vento 1-2-0 graus, plano 2-9, autorizado a decolagem, pista 1-7. Ativo, vai manter a pro-decolagem até 1000 pés após o procedimento, Mike Jet Mike. Afirmo. 01, desça a 2000 sem restrições, autorizada a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. E o porto localizador, o gol 601. Capatão Kilo, Quebec Sierra, boa tarde, formação Tango para Morro de São Paulo, confirmando. Autorizado para Morro de São Paulo, no meu pés, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1-2-0.8, torre em 1-8.95 e aciona o padrão 0123. Correto, só me confirmando o pátio 45. Sim, transfere agora a torre, o ajuste 1012, um bom voo, Kilo Quebec Serra. Salvador, trip 54 no 5, pushback acionamento. Trip 54 no 5, passe 3, livre acionar, reporta táxi. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, decolou a árvore na sua escuta. Mike, Juliette, Mike, boa. Contato radar, suba nível 430, sai da árvore. Sai da árvore, 430, Mike, Juliette, Mike. Graus com 139, autorizado a decolagem piso no 0, gol no 755. Autorizado a decolagem no 0, gol no 755. O Guardião 04 mantém o presente setor. O Islander decolando agora da 17. O Guardião 04. Mantendo 04. O 395 vou entrar. Direto e está com o 395. Está presente autorizado, curva agora à direita, ascendendo para 1000 pés e reporte visual com o Chimango sobre o mar. Curva à direita, 1000 pés, reportará. Uno 755, decolado aos 35 de Salvador, 120, 18, bom voo. 208, Uno 755, obrigado. Quebec Serra, pronto? O que é SPS? Boa tarde, 175, contato radar, Tubal 360, saída da EL. Saída da EL, para 360, 755. Bom, com 68 a bordo, 3 horas e 40, alternando Salvador. Trip 54 no 5, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 9-5, o ajuste é 1012, um bom voo. Pátio 3, principal, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118-95, trip 54 no 5, boa tarde. Romeu Oscar, da presente, transfere o controle, 120, decimal 8, quilo, Romeu Oscar. Rádio, 2 a 2. Quer voltar? Passamos de novo agora. Interceptor 601. Voo no 601, chame torre. 1895, bom voo. 295, boa. Controle de Papatão, de novo agora. Quilo Romeu Oscar, Romeu Pérez, corredor Axé. Fique atento a tráfego da Polícia Militar, fazendo sobrevoo sobre o mar, à sua esquerda. Reporte Farol da Barra. Se possível, poderia acender para 2500 com prova direto ao morro? Ok, mantenha 1000 pés pela linha do litoral ainda, aguarde para prosseguir direto ao morro. Aguarde. Tem que entrar com a ponte dela. 754 no 5, mantenha o ponto de espera por gentileza. Vai manter o no 5, 1-0. Mantenha o ponto de espera por gentileza. Vai manter. O 601 vai passar Simbra, baixou e travou. Pulo 601, o vento 110 graus com 139, autorizado pouso, pista 10. O gol no 601. Teve pouso, bicho 10, 601. 601, informa dois tráfegos, o primeiro é um Islander, asa fixa, mantendo 1000 pés, não interfere na sua aproximação. O segundo é um Chimango, também asa fixa, porém altitude 500 pés, à sua direita. Sobre o mar, não interfere com o 601. Cliente. Let Mike. Mike, Let Mike. Sendo Recife, solicita que mantenha nível 240 restrito. O limite deste nível de restrição será a posição CEP de Sierra Eco Bravo Delta Índia. 7240 até 7, Mike, Juliette, Mike. Mike, Juliette, Mike, chame agora Recife, Uno 260, alterno no 288, bom voo. 260, 288, obrigado, até amanhã. Boa tarde, November Alfa, mantenha as condições visuais, linha do litoral, reporte ingresso na, no corredor Interlagos. Agora sim, November Alfa 2500 para o Edmundo São Paulo. Voo 395. Prossiga. É autorizado 3.000 pés, 1395. E 3.000 pés, 1.3 ao 100. Estou no Salvador, 5464, por favor, autorização Maceió. Total de 5464, autorizado para Maceió. Só para ele. Nível 190, decola da pista 10, saída Puca, transição Zumbi. Controle 120.8, transporte 5034. Estimativo Maceió 190, decola da 190, subida a Puca, Zumbi, 1208, controle 5034, transponder, o trip 5464, obrigado. Barra de 5464, sim, para puxa essa nave. Uno 601 no solo de Salvador, 40, direita, chama o solo em 121, 19. 219, direita, contato. Tudo bem, você chama de pouso e morro? Obrigado. Bom, no 601, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, pro 02, 601. 395. Para informação, tráfego, posição de 1 hora 7 minutos e meia, como posto, está atendendo a 2.500 pés. 7.395. 2.930, decolagem, pistão 0. 5.415 da Trip Airlines. Voo no 755, Centro Recife, 125, décima 1, bom voo. Voo no 251, voo no 755, obrigado. Boa tarde, Salvador, azul 4206, boa tarde, a sua identificação, decimal 050, vigilância, chegada maré, azul 4206. 050, maré, 4206. Bom, espera, táxi papá, altímetro 1012. Decolado de Salvador, 42, controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, boa. Firmando para o 601, é o portão 2, né? Confirmo. Obrigado. Chame Centro Recife, 125, corrijo. 1260, alterno 1288, bom voo. 1260, 1288. Afirmo. Obrigado, tenha uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, trip 5495, decola no 6. Boa tarde, 5495, contato radar, saída coral. Após 2.000 pés, direita pro de coral. Após 2.000, direita pro de coral, trip 5495. Tá movimentado essa autoestação aí pra morro? Vai até março, né? T-567, aguarde o gol, parque A, sua direita, aposta autorizado para o Spex. Parqueamento do gol, à direita está autorizado. Papa Vitor. Boa, prossiga. Autorizado Ilhéus 065, visual disponível. Corte disponível. Inicialmente decola 17 direita, corredor Axel no 1000 pés. Controle no 20.8. Qual foi o último transporte alocado? Tá, mas acione agora 0260 então. Quilo Papa Vitor com dois a bordo, chimentou e para acionamento. NH-1002, bom voo. Salvador, boa tarde, com 395, estabilizado o X-Ray da 10. Sim, para o controle. Bom 395, estabilizado, boa tarde. Bom 395, boa tarde, tráfego avistado, o time entrou no 012, reporte quando baixado e travado. Tá, travado, 395. Bom 395, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 14 nós. Livre pouso 10, bom 395. Filho Quebec Serra, decolado de Salvador aos 45, da presente curvando agora à direita, prosseguindo pelo corredor Axé a 1.000 pés, aguardando transferência. São Salvador, Xanear 6201, portão 11, pushback e acionamento. Autorizado, Xanear, chame táxi. Maratá. Azul 4206 para o Edi Itap. Itap da presente, 4206. Como é que você reporta atingindo 1000 pés, por gentileza? Zero. 0, de lá, chegada Maré. 050 Maré, 1.6. Novembro Oscar Romeu, prossiga. Transfere da presente controle 120.8, bom voo, Kilo Quebec CA. Sala aí a Salvador. Autorizado para seguir com a varredura. Gente, obrigado. Foi na proa do Farol da Barra para ingressar no corredor Axé, a via Farol da Barra, ok? Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Autorizado. 2502 Morro de São Paulo, Quilo Quebec CR. 2502 Morro, obrigado, Quebec CR. Não, negativo. Mantenha a proa do Farol da Barra, vai entrar no Axé, tem um tráfego da Polícia Militar fazendo sobrevoo. Fazendo busca ali bem na região do farol de Itapuã, na mesma altitude, 500 pés, ok? Vou ingressar o senhor pelo farol da Barra, ali, até ali pela região do Rio Vermelho, dá para o senhor ingressar, se tiver condição de voar direto para lá. Ingressar pelo Rio Vermelho e manter o corredor Axé pela linha do litoral, fica mais fácil em a coordenação com a torre. solo Salvador, boa tarde, bom 3 na 5, Lima. Salvador 395, Alfa Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, bom 3 na 5. Voo 51, boa tarde, acione identificação. Quando pronto, livre descida ao nível de voo 0620, chegada à maré. Quando pronto, deu 060 na maré, boa. Voo no 612, foi na rua de Itap. Voo no 612. Sobe 5037. 7360 da União, conforme o número 10, plano da 10, até a Olhada 13. 1208 e 037, gol 1042. Quatro gol, não para feedback, não. Obrigado. 273, boa tarde, a identificação dessa 4000 pés, vigilância, chegada bom, e ajuste de altímetro no 012. Boa tarde, para 4000. Azul 4206, desça 2000 pés, autorizada final do IADS, foi para a pista 10, reporte localizador. 2000 pés, reporta localizador, 4206. Quilo Quebec Terra. Forma o tráfego, 12 horas, 12 milhas, um oposto, está mantendo 1500 pés, um Alfa 109. November Oscar Romeu. 500 pés, reporte ingressando no corredor chefe. Externo, baixar travado, 6143. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Airbus 320 da TAN já iniciando decolagem do cabeceiro no zero. Estou aguardando pista livre, 6143. Não confuso até o regresso. Quilo Papa Mike, sossiga. Livre atenção, me escuta permanente, pelo Papa Mike. Escuta permanente, pelo Papa Mike, autorizado. Oxana é 6143, o vento 100 graus, com 2 nós, autorizado pouso, pista 10, checando trem. Livre pouso, baixar travado, 6143. Da 3567, decolado de Salvador ao 52, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa. Geral, boa tarde, eu sou 3567, passando 1000 pés na arbórea. Boa tarde, 3567, contato radar, só 380, saída da 380, alguma possibilidade de o senhor estar presente já no considera a posição Arvoro ou Elefa, senhor? Elefa, autoridade. Presente lá no Elefa. E o papazinho, estou pronto pro táxi? E o papazinho, reporte no ponto espera taxa e Oscar para avaliação. Gente, o modifique o transponder para 0271, por gentileza, 0271. 0271, pelo papavista. Guardião 04 à torre. Mantenha o presente setor Temos um Charlie 310 para decolagem agora da 107. Vai, Matheus, Santo Hugo, região 04. Aquele papazinho tá autorizado, ingresso, decolagem, piso 107, o vento 100 graus, com 3 nós. Poxa, né, 1143, no solo de Salvador 54, direito ao livrar, chama o solo 121, 19. 19, 143. Chinem 143, boa, táxi V, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 143. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000, reportará estabilizado na X-Ray, vou na 612. Já baixou a travada, azul 4206? Não, negativo ainda. Reporte no externo, baixou a travada, altímetro no 0 ou no 2? Com 612, reportarei, 4206. Quilo Papa Victor, decolado 54, prossegue no corredor Axé. Corrigindo, mantém a presente proa, repórter atingindo 1000 pés. Quilo Papa Victor. Mantém a proa, repórter a 1000. E o próximo nome na região da praia de Piatã. Guardião 04, repórter no vertical do farol do Tapuã, por gentileza. Pode confirmar? Gente, permanece nesse setor, o Guardião 04? É, o Guardião vai encerrar a operação para pouso na 17. Já prossegue agora para pouso? Atemos. Reporta na vertical do farol do Tapuã, o Guardião 04. Voltará no farol do Tapuã, 04. 1000 pés, filho Papa Victor. Deixa autorizado ainda 4000 pés. Papa Victor. Victor. Semitaque, Tripe. Obrigado. Sua direita, um chimango, altitude 500 pés, não interfere na sua aproximação, ou mesmo está mantendo a linha do litoral. O vento 100 graus, cono 3, nós autorizado o pouso, pista 10, 4206 da Azul. Levo pouso na 10, 4206, sentido trás. Salvador, Oceaner 6201, ponto espera 10, pronto. Tá, informa o tráfego, 12 horas, 5 milhas, um oposto, tá atingindo 4000 agora. Charlie 130 da FAB. Guardião 04, visual com a Embraer da Azul, na final da 10? Abemos. Está presente, autorizado a retaguarda do tráfego, cruzar a final da 10. Com base pela direita 17, o Guardião 04. Autorizado cruzamento com base pela direita, calma lá, vai a base do Guardião 04. A retaguarda do Embraer Azul. A retaguarda da Embraer na Nacional. Quem é melhor que está avistando o tráfego? Afirmativo, 12 horas, 3 milhas e meia. Ok, gente, reposte através do parque próximo. Guardião 04, atenta a estreia turbulência do Embraer. Tá, atenta a besteira, Guardião. Ok, tem 120, 541, 5. 120, vai lá. Chame torre 118, 1995, confuso, não tem derrota, fica com meu. Torre é passar, novembro, Oscar Romeu. Na vertical do farol Tapuã, realiza 360 pela direita, o altímetro 102. Cabeceira 35. Sim, Tenente, aguarde, temos uma asa fixa prosseguindo para a cabeceira 17, igual o 9 próximo ao meu. Azul 4206, no solo 58, direita, liberando agora na eco, chama solo 12, no décimo 9. Direita, 209, 4206. Oceaner 6201, vento 100 graus, cono 39, autorizada a colagem, piso no zero. Piso colagem com zero, Oceaner 6201. Sa 3567, centro Recife, 1260, alterno 1288, bom voo, bom fim de ano. 260-1288, boa. Solo trip 5464 para o táxi, com 67 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, e alterno Aracaju. Afirmativo. Curtou a aproximação, aguardando pista livre, informa um chimango realizando pouso na cabeceira auxiliar, mesmo não irá interferir na sua aproximação. À sua direita temos um helicóptero, um Augusta, também não interfere. Sim, chegou no menos dois. Mantém, 085, pelo Papa Vista. Sobe, reportarei, 085. Oceaner 6201, decolada 00 de Salvador, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, 6201. Era só o final de uma milha, Guardião 04. Autorizado pouso, pistão 7, o vento 120 graus, com 129, Guardião 04. Pouso 04. 354-5. Serviço radar encerrado sobre a posição coral. Chame agora o controle dela. 120 decimal 1, no bom voo. 201, boa tarde. Voo 1273 pode existir para 2000? 3000 inicialmente. 1273 está livre da restrição e pelo 3000 pés autorizado. Ciente, 3000. Guardião 04 controlado. Autorizado backtrack, reporte pista livre, seu solo 01. November Oscar Romeu, reporte na final da 35, o vento no 20 graus, com 129, November Oscar Romeu. Postará a final da 35, November Oscar Romeu. Confirmando, está livre, pouso, segundo no menos 2. Afirmo, vento no 30 graus, com 129, segundo menos 2, autorizado pouso, pista no 0. Livre, pouso no 0, segundo menos 2. Rodrigo Vandael, Oceaner 6201. Leda, 6201. Boa, Leda, 6201, obrigado. Ciente, Jornal Zimmer Alfa, no meu pé, via corredores, em escuta permanente para informação de voo. Uno 042, ali mantém cabeceira 10. Aumenta o controle na região, frequência livre para coordenação, bom pouso da regressa. November Oscar Romeu, vento 120 graus, com 129, autorizado pouso, cabeceira 35, November Oscar Romeu. Eu bastante travado. Lima Golf Tango, Recife. Confirme o passo que se encontra a pista aqui da cola. Fiquei autorizado então, Recife 330. Via Brusque 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipa. Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8. Responde a 5076. Quenta 76. 464, ponte espera, pronto. Gol no 042, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, cono 3 nós. Tá, boa. aeronave. Correto, Lima, Golf Tango, acione e chame para o táxi, no 45. Reporte, corrigindo, já baixou a travada? Afirmativo, guarda. Continua a aproximação, aguardando pista livre. 085, possível ser chamado de pouso em Ilhéu. 4.0.0 pronto. Sente o 35464, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantendo, obrigado. Lembrando que o meu tá livre, o toque aí bem próximo da papá, assim agiliza o celular aí. Ok, obrigado. Ação, chame a torre Salvador, 118, decimal 95, bom pouso. E 219,5, obrigado. Trane Salvador, mais boa tarde, é o Papa Tango, a cabeça é a Oscar Vitor, uniforme, boa tarde, sua identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. Chegou, descido ao 050, Oscar Vitor. Pouso pista no 0, vento no 20 graus, com no 3 nós. Pouso autorizado, guarda 5 horas. Pista 200, decola 10, direita, após a decolagem da pista 10, sai da arbora, após a arbora direto. Controle no 20, decimal 8, transponda 5041. Boa tarde, eu vou no 042, decolou. Boa tarde, no 042, contato radar, sol 360, saída da época. Confirmando 360. Afirmo. Obrigado. Com 219, controle, opera em 120, decimal 8, chame para pushback, senão. Oscar Vitor e uniforme governador de Itap. Itap está presente, Oscar Vitor e uniforme. Leão, Sané 620, não poderia voar, please. Aguarde. 620, não aguarde. Sobe ao voo 601, quanto a batalha de boa, tanto para a contratação. Galeão. Boa tarde, no 601, autorizado Galeão, 360, e a uniforme do 10, decola da pista 10, saída da El, lei da fazenda bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5053. Autorizado, 360, decolagem 10, decola 10, decola 10, decola 10, decola 10, correto, no 60, não se para o feedback. Budo 51 no solo 07, livra na taxiway Echo, após taxiway Alpha e reporta na taxiway Delta, no ponto de espera da taxiway Delta, nesta frequência. Eco Alpha Delta, reporta na Delta para cruzamento, guarda. Uno 273, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20, cogindo o vento, 120 graus, com no 2 nós, checando o trem. Gente, tem livre pouso, pistão no 0, trem vai checar. 273. Pegou o quê? 256, autorização Recife, tem a pé com o Gol no 856, pronto cópia, Recife 390. Pronto cópia, 856. Autorizado Recife 390, via para 58, decola da pista 190, sai da Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponda 5064. Sente autorizado 390, terminando 858, decola da 190, Puca Caju, 208, controle 5064, transponder, gol 186. Noite 56, confirmando aerovia, uniforme Whisky 58, chama para pushback, Renato. Uniforme Whisky 58, 8. Cássio, 3297, informação Santos, Costa para Guarulhos, Zulu 3, 4. Tá 3897, autorizado 340 para Guarulhos, de uniforme Zulu 16. Qual da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle no 20.8, transponder 5062. Autorizado Guarulhos 340, você 1.6, pega o horizonte, por isso que tem 3.5. Pista 10, da El Leda, após Leda, voa. Controle 208, transponder 06. 3897, confirmando o transponder 5062. A saída da El Leda após Leda Bridge, após Bridge intercepta e segue o uniforme Zulu 16. 5062, da El Leda Bridge, intercepta 1.6 para 3, 8, 9. No 567, aceita o 36, aguardo 400. Que maravilha, Brasília 360, informe Zulu 17, saída Arbor após Arbor Elef. Controle 120.8, transponda 5057. 360, Brasília, aceita o 17, Arbor, depois a Brasília mesmo, 208, 5057, o resto correto, time para pushback sinal. O Índio November Alpha está ingressando no corredor Interlagos com o Zuma Del Pés. Ainda não visual com o tráfego de helicóptero. Índio November Alpha. O tráfego está na sua posição de 2 horas, 2 milhas e meia. Está mantendo 500 pés agora, o Índio November Alpha. Mantenha a proa da rotatória. Reporte avistando o campo. Esperei o Índio November Alpha. Reportará visual com o campo. Índio November Alpha. Quilo Papa Mike, confirma deseja realizar o ILS X-Ray. Ok, suba 2 mil pés, reporte atingindo 2 mil pés, realmente foi na proa ali do Través de Paripe. Afirmativo, tá acendendo para 2 mil. Oscar Vitor e uniforme desça a 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Ray para pista 1-0, ajuste 1-0 no 2. Reporte estabilizado, localizador. Positivo, autorizado para 2 mil, com meio 12. Eu e ILS X-Ray, reporte para estabilizado, localizador, acho que é o referente lá. Quilo Papa Mike, tem condição de manter a proa 265, mantendo-se com transvisuais? 265 com transvisuais, até bateu. Ok, mantenha essa proa, suba 2 mil pés, aguardando a última proa para interceptar o curso do localizador, ok? Maravilha. O 4206, posição 8, gente tem informação, a gente leva a autorização, recebido. 4206 autorizado, Recife 350, via Perícia 58, roda pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponda 5021. Estamos autorizados conforme 350 para Recife, via Perícia 58, decola pista 10, saída Puca, Caju, 208 para saída 5021. 270. Reduza 2509. Reduzir 2509. Só 107, após prossiga Quebec, Mike, me chame na Lima para ingresso no pátio principal, Lufthansa. Quebec, Mike, ingresso no 464. 5464, boa tarde, contato radar, suba ao nível 190, saída Puca. 190 Puca, Gabriel. November Alpha Torre 1118.95 com pouso. 1118.95 para o Índio November Alpha, grato, onde eu trabalho. estádio, Papa Romeu, Índia November Alfa, visual para aeródromo. Índia November Alfa está presente, curta final, pista no 7, altímetro no 0, no 2, para cheque o vento no 20 graus, 11 nós. Se tiver condição de agilizar, para evitar pulso simultâneo, agradece o Índia November Alfa. 1-0, 1-2 para o Índia November Alfa, fazendo o possível para encurtar a final para 1-7. Índia November Alfa. Sempre. 240. Cetango, siga o gol que está estando pushback no momento. E quando no ponto de espera, transfere 1 na noite, decimal 95. Bom voo. Claro. Do parque que eu pushback, ele posiciona a aeronave próximo a esse taxi aí. Alô, alta 3297, 05, pushback na minha. Precisava de pushback sinal 3897, é um táxi. Isso, o Gol 567, é só o Gol 547. Prossiga. Temos uma aeronave já executiva aqui, a retaguarda, acho que é melhor que ele passe primeiro, a gente tem que seguir um pouco mais a retaguarda para fazer o acionamento. Será que ele conseguiria passar a nossa retaguarda? Quanto foi, Gostango? Maravilha, direto pro ponto de espera agora, número 1. Falou, Xanel 62 com nós. 7. Se cancelar e prosseguir, será o número 2 para pouso na pista no 7. Tudo bem, estamos a 1,5 milha ainda do externo, estamos bem reduzidos aqui. 0.8, transponder 5051. Para o cancelamento? Já, afirmativo, pessoal, completamente. Cheque então, modificado ao 1.6 o plano de voo, prossegue agora visual, curvando à esquerda, descendo para 1.500 pés, Oscar Victor uniforme. Uniforme, curvando à esquerda, para a base pela direita do 1.7, vamos número 2, 1.500 pés. Informa um. Informa um helicóptero XTL-45 a 5 milhas fora do campo, setor norte, a 2 mil pés. O Oscar Victor informe. Uniforme, sente. Oi, Índia, November Alpha, 2 milhas da 1-7. Oi, Índia, November Alpha, final de 1 milha, 1-7. Afirmativo, Índia, November Alpha. O vento 1-2-0 graus, pano 3-9, autorizado pouso, pista no 7. Em livre pouso, Índia, November Alpha. Oscar Victor, uniforme da presente, reporta curta final, pista no 7, baixado travado, o vento no 2, 0 graus, com no 3 nós, o altímetro 1, no 0, no 2, o Oscar Victor, uniforme. Uniforme, 7, a base, passando na final, já trem baixado travado. Certo. Lima Golf Tango, autorizado ingresso e decolagem, pista no 0, vento no 2, 0 graus, cono 2 nós, o altímetro no 0, no 2. Índia November Alpha no solo de Salvador, aos 1-8, libere a próxima esquerda, taxi Quebec agilizando por gentileza.